você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado, yeah, yeah. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só momento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só momento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento.